Thank you. o Bravo India retornando. Ok, no visual. Boa noite. Ok, obrigado, bom dia, tchau. Salvador, 3520, Aracaju, 190, decola pista 10, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju. Controle 120.8, aciona 5147. Correto, reporta pronto posto 3520. Reportará pronto para o posto 3520. Salvador, tá 3520, puxa bem funcionamento, tá na 04. 20 autorizado, puxa porta. Para o táxi 111, a bordo está na Recife, moda 50. 0, 1, 1, 1, a bordo, táxi Índia, reporta onde para pronto, que negão no 0, no 4. 2, 0. Afirmo, 111 a bordo, táxi Índia, reporta onde para dar no 0, pronto, frequência 1895, que negão no 0, 1, no 4, então 3520. Sente, táxi Índia, reportará pronto no 1895, 3520.